corpo. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tenho na vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Junto às batidas do teu coração e te peço um beijo cheio. Olha a família Pantanal, já tá com a gente, um abraço. Olha o Marquinhos. Olha o Jonathan. Ei, Jonathan, dedinho. Também o Gurilão tá por ali, um abraço, olha. Só na tua canja, ó. Meu coração, quero ouvir sua voz. Amor que não ama se perde. Sem ter você, não existe um sonho. Matrix da Lag, tá com a gente, Matrix. Tenho amor, disfarçado de nuvens. Olha o Pena Branca também, o Xavier tá por ali, é Xavier. Alô, queimado. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Tendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio de amor. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Pai Dego CD, olha, bora virar mais uma aqui na Passagem Arara. E o nosso som é Pai Que Salve o Nilson. Bora, mais uma. Pra relembrar, pra relembrar. E aí, e aí? Vai. Vai. Saudade, DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Daqui a pouquinho tem o Paulinho Boy. Lá na Cidade Nova, agora do Pica-Pau. Lá no Jegue da Saudade, olha. Vai ser pra ideia com essa festa. Junto com o DJ Davi, né? E aí? Bora, Jean. Família Arara ganhou de 3 a 2 hoje, olha. Sucesso total, olha aí. Genael tá só na manga, olha aí. Capim remando pra Dani, com muito amor. Se o Capirré vai ser o motorista hoje, bora. Mais uma, mais uma. Pra relembrar, relembrar, relembrar. Bonito, olha. O Capirré fez 3 gols, hein? Alô, Xavier, Xavier da Guarda. Consigo prestar atenção na aula. Não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. E o que faço sai tudo errado. E aí, como é que é? Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Olha pra filha da minha Jéssica. As meninas que não querem emprestar no Curiore. Até até a vinheta lá no Pop Saudade. Você me deu hoje beijo. Tá faltando estrear, né, Natel? É, né, ela? Fica aparecendo. Quero te amar. Um, dois, três. tempo bom, hein, chora. Rodas marcantes! Deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais, nem sua emoção me ser o seu pensar. Não vale a pena você se vai, covarde, machuca meu coração. DJ Paulinho Boy. Parece se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ô, Bob, vamos fazer o possível pra Tete a primeiro na sua social, né, cara? Dando aquele apoio total pra você, que você é o cara bacana. Bora! Mais uma! Mais uma! Então ele vinha até no Bob, já roda aqui. E é pra se ligar, senhor! Bob Varejeiro aqui no Pop Saudade 3D. Ei, Bob! Yeah! DJ Paulinho Boy. Bob Varejeiro aqui no Pop Saudade 3D. Ei, Bob! Bora, Patrick Júnior! Você é velha guarda, rapaz. Bora, Patrick, bora! Boy, o covarde da saudade. Olha, amanhã tem passeio ciclístico aqui no bairro. Quem toca bike saúde e o som. E à tarde na passagem eu vira. É muita honra. Olha as marcas chegando, chegando! Vai! Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. DJ Paulinho Boy. Em meu coração. só te quer e sente falta de você. E aí, como é que é? Não faz assim, volte pra mim, sou louco por você. Está fria a madrugada, fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti, o nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Yeah! Só eu adoro essa sequência. Então por que me abandono? E aí, Joquinha, como é que é, meu irmão? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Só mais marcante, olha. Mas agora você se foi. Um abraço no meu parceiro, Márcio. É o Márcio Velha Guarda aqui da Arara, gente. Um abraço, Márcio, no Palguinho Boy. E aí? Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora. Chama, velha guarda. Achei uma cara que eu não vejo, cara. Jogue bom. Daqui tem Paulinho Boy na Cidade Nova. Agora no Pica-Pau. A gente vai estar por lá se apresentando. Pop Saudade, domingo. Casa de Show Remanso. A gente também ouviu da Cidade Nova. Ele que é parceirão aí do parceiro Patrick da Nike. Bora, bora, Patrick. Bora, bora, bora, bora. Só nas marcantes. Cuidado, Pânico. Alô, Pânico. Só não vai me dar prejão, pelo amor de Deus. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a mão, aprende a amar uma mulher. Por quê? Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. irmão César. Tá aqui curtindo com a gente, meu irmão. Fala, Jonathan. Delinha por ali também, o gorilão. Vitrinho. Olha o Vitrinho. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez, eu não gostei. E o nosso gerente Eduardo tomando todas e balançando a nossa Bike Saúde. Nilson, estamos gravando ao vivo. Bola pra cima, meu irmão. Bora, Jean. Rapaziada da Arara hoje ganharam, hein? Foram pra cima. Tudo aconteceu. Futebol pelado, muito ruim. Eu tirei um beijo. Depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que? Galera do Pantanal tá aqui também, obrigado. É eu então. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe, onde você está? Fizeram sucesso. Você relembra o Jorge. Vai! Vai ficar pra ideia do CD, ó. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais até você dizer me adeus. Sofri demais. O coração do meu Eduardo tá com a gente. Alô, Pina Branca! Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande. Tá te desafiando, olha aí. Não faz assim. A gente também, sabendo agora aqui do Curião, agora. Mais uma, pra relembrar, relembrar. Vamos lá! DJ Paulinho Boy, o covarde. Me abrace forte, não diga que eu fiz, de joelhos peço fique. Tento parar o tempo para te encontrar, fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços, para não pensar em ti. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. A cada beijo que tento esquecer. DJ Léo da Solamana e relembrando. Já primeiro, se Deus quiser, a gente vai lá dar força pro Bob. Abre coração. Acho marcante. Insensato. De joelho te peço, chamo pro teu nome. Bora, Jéssica! Bora, Papilha! As meninas que não querem brechar no Curió estão aqui também, ó! E aí? Um, dois, três! Relembra! Não sei o que acontece com meu sentimento, mas Mas você não sai do meu pensamento. DJ Paulinho Boy. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Mas tudo que eu olho faz lembrar você. Eu sempre vou te amar, Eloá. Sempre diga, eu te amo. O amor nos faz pessoas melhores. Eu me apaixonei e você não percebeu. Urete marcante! Eu me apaixonei e você não percebeu. DJ Paulinho Boy! Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Fechar a apresentação, tem muita saudade, olha. Alô, queimado! Queimado, vem agora. Eu me apaixonei e você não percebeu. Você me dizia que eu não te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Uma noite de amor. Virando, virando, virando! Relembrar. Bola, Xavier! DJ Paulinho Boy! Alô, Paulinho Boy! Só botando aqui a quebra-gelo, né, Nael? Parceirona do Nael, olha! Tudo estava normal. E aí um dia você apareceu. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. Tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Vou mandar um super abraço, bem aí, a seguidora Goroninha. É, Aninha, um abraço a você. Um abraço do Covarde da Saudade, Paulinho. Quero o gosto do teu beijo, matar meu desejo. Eu largo tudo. Bora de marcante, de marcante. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Entrega, por isso eu vou fazer uma declaração. E aí, gurilão? Claro que passa. Só relembrando, olha. Coração. Bora. Eu declaro pro GV. Patrick da Nike, só na Nike. Agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido. Saudade marcante, boa! É só isso, não tem mais jeito. Acabou, boa sorte. Não tenho o que dizer. só palavra. E o que sinto não mudará. E o nosso sonho é Mike Saldi. Mais uma da empresa Nilson. É muita honra. É pesado. Não há paz. Tudo que quer de mim. Olha o pânico. Velha guarda, desde o tempo do Cristalino. Bora, mais uma pra relembrar. Vai, vai, vai. Um covarde da saudade, anda, DJ anda, Paulinho Boy. Mistura, anda louca mistura, louca mistura. Ele é a primeira dama, bora. Potente do Melody. Bora, louro. Já não vou mais. Yeah! Eu quero seu sorriso pra você. Não quero mais que a sua vida seja mais o mesmo. Eu sei, vou dar um basta ao sofrimento. E a gente já não rola há muito tempo. Tem que mudar. Falou demais a nossa experiência. É só botar a mão na consciência. Não tava dando pra continuar. Valeu tudo. Em nome dessa nossa amizade, temos que encarar a realidade. O que não é pra ser, deixa pra lá. Tá faltando! Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo, não rola muito tempo. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Olha o meu parceiro Chico aí dos seguidores das marcantes, olha, bora! Mais uma, mais uma pra relembrar. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só volte. Bora, bora, deixa eu ver. O parceiro Matos. É da família Nilson, um abraço, meu irmão. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você? Tão longe estou. Vem me encontrar. Vem me buscar. Vem me Você. Marcelo Bedilo tá com a gente também. Um abraço, meu irmão. Eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos, planos. Vamos aqui na Baixa Jarara. Tava no CDzão de Marcante, olha. Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Relembrando, relembrando, relembrando. Chegou o gostosão. Lembrando, bora! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Como é que é? Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr. Para a filha, para a Jéssica! As meninas não querem perechar com a gente, obrigado! Olha. E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio. E a gente vai de marcante, que é gostoso relembrar. Relembrando mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vai! E aí? Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Família Pantanal, tá com a gente, ó. Tem realmente o som aí. Bora! Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal, eu não consigo esquecer. O talento dado por Deus. Sabe aquele dia que você se foi? Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Outro não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Levou todo o meu amor, mas eu espero. Ela não te ama, eu te venero. Lembra quantas DJ noites Paulinho eu fiquei. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Sei, nunca te deixei. Yeah! Você tenta me deixar. Mas como eu te amo, ela nunca vai te amar. Faça a sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixa o coração. Ela, ela, ela, não. Eu, disse com o coração. Pra ter cerveja bem gelada e aproveita. DJ Paulinho Boy hoje fazendo uma participação especial. Aqui nessa festa, aqui na Passagem Arara, ao convite do meu grande amigo Merengue, tá bom? E a gente vem aqui marcar presença, com certeza. Olha, tem cerveja bem gelada, também tem comidas típicas. É na barraca da Liria aí. Você encontra aí o salpicão, arroz com galinha, bolo podre, tudo mais, maniçoba, tudo tem por aí pra você saborear, tá certo? E o Paulinho Boy vai detonando nas marcantes. Bora, bora, bora, relembrar, relembrar, relembrar. Olha o Ronaldo das tranças! João Paulo. Publicou em seu blog que é sobre me amar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembro dizer que era pra valer. E meu coração pertencia a você. Como é que é? Nosso lance é virtual. Desce de internet. Se bora, pânico! Pessoal, não é nada. Pior, agora então falou. Ei, Ana. Só quero um amor se for pele a pele. Me pegue, me abraça e me dê calor. Bora, Tom, bora relembrar, Tom. Bora, bora, bora. O covarde. Essa não, covarde! Porque estou só e porque tudo acabou. A noite faz muito frio, eu paro e lembro tudo que passou. A saudade em meu peito é demais. Relembrando aqui da Pai, cara! Eu sou super fenômeno, DJ Beatle Mix e o DJ Negão. Eu era feliz. Teu sorriso me envolve. Olha, daqui a pouquinho tem o Paulinho Boy se apresentando lá no Jegue da Saudade, quadra do Pica-Pau da gente, Cidade Nova. Domingo tem Pop Saudade no Remanso. Esse é super fenômeno que me faz chorar, me faz sorrir. O DJ Piro Mix e o DJ Negão. Esse é super fenômeno de garota fera Maranhão. O DJ Piro Mix e o DJ Negão. Bora! Segura, Chico! Dos seguidores das marcantes. Dá puro desejo. Os irmãos que fazem e arrebentam no Pará. DJs Léo e David, sucesso. Galera do Cineboy, tá com a gente, obrigado. Já quero fazer amor com papo doce de mel. Bora, gostosão. Quer me levar pro motel? Mal a gente ficou. Já quero. Bora, fazer macho. Amor com papo doce de mel. Quer me levar pro motel? Tô querendo sair, passear por aí, pegar uma praia em cinema, pra gente se conhecer e o tempo dizer se esse amor vale a pena. Acho que você tá deixando o desejo falar, mas é o que o coração. Não entre nessa ilusão, não caia na tentação. A pressa é inimiga da perfeição. Apressadinho, eu corro mesmo. Apressadinho, eu falo alto. Vai devagar, vai devagar. Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. DJ Paulinho Boy. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra e pra você não, não mandar. Olha o braço do meu careca e o boy. Olha o meu patrão, Cláudio. É do Calçom, considerado aqui do Paulinho Boy. Galera do Calçom aí, obrigado. Alô, Cláudio. Tudo muda. Galera do Proal, olha aí. Agora você quem corre atrás, não, não, não dá. Como é que é? Eu vou. Uma menina pra você. Feita pra você. Segura! É o hino, é o hino, é o hino, é o hino, é o hino. Ok, DJ, a nossa canção. Eu quero te entregar meu coração. Sentir a emoção de estar aqui e ver você tocar pra mim. Supa, parará, papá, DJ Paulinho Boy. Sinto tua voz dentro de mim a me chamar. Não consigo disfarçar. Da terra. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. DJ Paulinho Boy. Errei, e a gente fazendo uma onda especial hoje aqui na Bike Sound. Nilson, mais uma da empresa Nilson. Me dói a solidão. Bora pra cima! Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou. Curtindo o som, eu vou junto com o JC. Sei o som que tem, o som que tem, o sei, o sei, o sei. Bora detonar então, que dá pra ideia. Bora, mais uma pra relembrar gostoso. Só nas marcantes, bora. Chegou o Nilson, bora Nilson. Um, dois, três, e agora? E agora? E agora? Deixa eu liberar. Só nas marcantes. Nossa primeira e única dama, nossa Josi, está com a gente, Leia. Olha a Oreste! Vamos lá! É a Mini Pancadão aqui do Curió. Legal! Nosso grande Nael Paulinho, é um prazer imenso, viu, Paulinho? Olha, é surpresa pra mim, cara, cheguei aqui e te encontrar. Caralho, meu irmão, esse cara, meu irmão. Olha o Everton, o homem que comanda o nosso choque do estado do Pará. A gente veio a convite do parceiro Merengue aí, que é velha guarda, conhecido meu. E carrega o Paulinho embora pra falar a verdade todos os finais de semana, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra cá e pra cá. Olha quem tá por ali também, meu amigo Orestes, rapaz. O gerente do Glaucio. Bora de marcante então, bora. Mais em cima, mais em cima. Vai.

casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Meu coração não quer ser. Eu cheguei em cima de uma dor. Mas meu amor, não sinta pena, não, não. E agora vai sobrar então. E dá um super DJ da El, tem muita coisa pra rolar. Paulinho Boy vai só fazer uma apresentação especial. Eu nunca quis seu coração. Amor demais só dá problema, não, não. Mas você pode ser então. Novinha de shortinho, olha o coco. Ô louco, ô louco. Olha o coco no meio do povo. Ô louco, ô louco. Novinha de shortinho, olha o coco. Crocodilo tá mordendo. Crocodilo tá maluco. Deixa tudo no escuro. Tudo no escuro, tudo no escuro. Tudo no escuro. Toma dentada, toma, toma. Toma dentada, toma, toma. Toma, toma. Olha o pânico, não se cuida! Põe a cerveja pra cima. Põe a latinha pra cima. Latinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três, pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Bora, Jonathan! Ele é Deilinha ali por ali, olha. Alô, amiga Ana da Tapioca. Gostosão da na área. Todo no estilo bagunça na sua mente. E as novinhas. Alô, Tom! Ele é energente. Toda envolvente. Pode chegar junto que hoje tem. Eu sei que você deve estar imaginando. Esses moleque, eles devem estar roubando. Esquece isso, não faz parte dos meus planos. Olha os meus panos. Pode chegar junto que hoje tem. Eu já mandei. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Tô de rolé, eu vou colar no crocodilo. Tô de rolé, eu vou colar no Pop Live. Liguei pra ela, ela foi pro Ouro Negro. E no Rubim falou que vai colar mais tarde. Eu vou colar ela no Búfalo do Marajó. Eu quero ver se você faz melhor. Tô de rolé na aparelhagem Pitbull. No Pop São, olha a novinha, vai sem dó. É domingão, no Nova Dimensão. É domingão, eu vou colar no Robson. Hoje deu bom no Pop São, então segura essa pressão. É o dourado na batida, okay, meu go. Irmão. Arrepiando. Ei, Tomix, sabe qual é a parada? Elas na bicada, elas na bicada. Ei, Tomix, sabe qual é a parada? Elas na bicada, elas na bicada. É final de semana, endoida meu compadre. Ei, vou endoidar meu Pop Live. É final de semana, endoida. Um abraço aí, meus amigos aí do Louro Live. Geneco, velha guarda! Ei, bora, Louro! Endoidar meu Pop Live. Vou endoidar meu Pop Live. Calma, meu bebê, não te estressa. É pop pop neles, é pop pop nelas. Calma, meu bebê, não te estressa. É pop pop neles e também nelas. Ok, let's go. Alô, DJ Bill dos Piratas. endoida meu compadre. Ei, vou endoidar meu pop line. É final de semana, endoida meu compadre. Ei, vou endoidar meu pop line. Ei, vou endoidar meu pop line. Ei, vou endoidar meu pop line. Calma, meu bebê, não te estressa. É pop pop neles, é pop pop nelas. Calma, meu bebê, não te estressa. É pop pop neles e também nelas. Já tem a volta do Gedael, a gente fazendo essa onda aqui na Arara. Vamos lá!